E a gente pede licença aqui para chegar aqui na Baixada. A gente vai aí mandar um pouco aí das nossas ideias, cantar um pouco do nosso rap, do nosso protesto. E pedir que todos aproveitem, né? Talvez assim, que a gente saia daqui hoje com, vamos dizer assim, com um pouco mais de perspectiva, um pouco mais de reflexão e, acima de tudo, saindo daqui com, talvez com um fortalecimento das ideias de um mundo melhor, que é nisso que a gente acredita, que é por isso que a gente milita e é por isso que a gente luta. É possível ainda a gente transformar a sociedade, certo? E a gente faz o nosso rap isso, mano. Então, sem ficar enrolando muito, vamos lá, Catarse Gueto Subversivo. Simplicidade e humildade. Muito louco isso aqui, ó. Rap de protesto. Toda a mão, quando a gente chega nos espaços, nós fica imaginando, quando a periferia souber o poder dessa palavra, subversão. Vou que vou rimar no caos, o efeito, o vírus sonoro, a insurgência do gueto, articulado, rebelde favelado, analisando fronte, passo a passo, a regra básica, o ciclo do sistema, favela sem o básico, miséria extrema, descaso na educação, barraco para vidas, o crime em ascensão, violência gratuita, a mídia faz o show, o sensacionalismo, manipulação como um antidepressivo, alienando você, compromete felicidade, explorando seu trabalho, sua dignidade, pra gozar estilo de vida dos magnatas, que tem vocês mobilizados, a ouro e prata, o terceiro mundo é o paraíso dos ricos, atenção financeira, perpétuos conflitos, hegemonia, ditadura do futilismo, consumo, consumo, logo existo, pedofilia, sexismo, machismo, prepotência, autoritarismo, imperialismo, guerra por petróleo, genocídio é a alma do negócio, estagnação social sem limites, igrejas, partidos, sustenta o regime, a subexploração, o ciclo da agonia, ditadura do capital, disfarça a democracia, a lógica que gera o distúrbio, as guerras, o ódio, sanidade, oposição, as regras, sem consenso, corroem as estruturas, somos o desenvolvimento e ruptura, a lógica que gera o distúrbio, as guerras, o ódio, sanidade, oposição, as regras, sem consenso, corroem as estruturas, somos o desenvolvimento e ruptura, a resistência do seringueiro, a Amazônia é a mesma dos guerreiros, vem Serra Leoa, que recebe por defender em seu território, sofre com o terrorismo dos poderosos, gananciosos pelo petróleo, borracha, diamante, financiam a tragédia, derramamento de sangue, quanto a explícita barbarie em Ruanda, o eu não sei que funciona estupidez humana, a superior separatismo, sangue puro, ideologia macabra, do primeiro mundo, a justificativa do holocausto urbano, vem dos seguidores, é o maltusianos, políticos, cientistas, líderes, religiosos, faz o jogo sujo dos poderosos, na África, Ásia, América Latina, transporta as mazelas, carta vista, os poderosos querem que se foda o planeta, espalhe pelo mundo, seu violento sistema, de disputa selvagem, ganância, tragédia, prazer do gueto, o campo de guerra, homens, bombas, crianças, suicidas, é a reação contra a branca supremacia, da morte inglesa, estadunidense, o vírus diabólico da ganância prepotente, a morte com a que gera o distúrbio, as guerras, o ódio, a sanidade, a oposição, as regras, sem consenso, corroem das estruturas, somos o que tem movimento e ruptura, a lógica que gera o distúrbio, as guerras, o ódio, a sanidade, a oposição, as regras, sem consenso, corroem das estruturas, somos o que tem movimento e ruptura, periferia em chamas, subversivas, saques, barricadas, interditadas, avenidas, protesto, mobilização, contra o latifúndio e insurreição, do primeiro e terceiro mundo, depredação, propriedade privada, pressão popular, dia a dia se alastra, arrastando, levando multidões às ruas, direito, emancipação, ruptura, com o terrorismo social, ideológico, da classe rica e seu monopólio da terra, da libertação, direito à vida, roubada por a sociedade individualista, efeito e causa, em contestação, vozes unidas pela revolução, só haverá paz quando houver justiça, só haverá justiça com ação coletiva. Ação coletiva, porque os nossos problemas são coletivos. Grau nisso. Da hora. Segura aí. Então, antes da gente fazer o próximo som, obrigado pelas palmas. Dizer que assim, mano, isso que tá... É uma estrutura simples, uma ousadia de colocar uma caixa de som, ligar os microfones na rua, tá ligado? Isso é a essência do hip hop. Né? Hoje o hip hop ele tá numa dinâmica um pouco diferente das suas origens, tá ligado? Mas ainda a gente ainda vê como que é possível, tá ligado? Só ter um pouco de ousadia, de ter coragem de colocar umas caixas na rua. Som simples, dando microfonia, sem palco, horizontal, isso que é da hora, tá ligado? E a gente dialogando, cantando, protestando, e a vizinhança que tiver ouvindo pode chegar, certo? Aqui é só ideia pra agregar, não é pra dividir, certo? É ideia pra gente refletir, é ideia pra gente ter uma perspectiva de uma sociedade diferente. É isso que é. Thank you. direito, lutar por direito, pelo direito de ter direito. É assim que a gente cresceu na quebrada, lutando por direito de ter direito. Seja no morro, na favela, periferia, reto, tá sentindo de libertação. Nossa hora é meu corpo.